Yeah, Snipe B, guerreiro africano, microfone, Maga Records. Nós só prosseguimos traficando rimas de Bilbao hasta Vitória. Com sabor a Vitória. Ok. Yeah, Nelly Digital Production. Hip Hop number one. El mundo al revés. Soy soldado de combate, bombas aquí cerca de mí. Bombas masivas en la calle, es así. Rodeados de enemigos que están por todos lados. Dime qué pasó, mi hermano, te juro que te lo comí. Esa gente son basura, son gente con locura. Más amarga, dale grave, se me sube el control. Es una snow y alcohol, soy fresco como el mentol. Motherfucker nigga, essa, esse nigga são tão feca. Motherfucker nigga, essa, esse nigga são tão feca. Motherfucker nigga, essa, esse nigga são todo feca. Soy africano de coração, canto a minha gente com emoção. Porque mamita, não sou matão, esse é teu flow, tu canção. Agora mesmo estamos chilling, en el bloque no hay billing. Siente que peso otra vez, la gente en la calle camina al revés. Para caldo yo represento otro que de rap, toma la encomenda. Best night, number one. Comandante lirical. Que. Motherfucker nigga, wessa, ese nigga son un feca. Motherfucker nigga, wessa, ese nigga son un feca. Motherfucker nigga, wessa, ese nigga son un feca. Motherfucker nigga, wessa, ese nigga son todo un feca.